Portal do Arrocha. Nildo Rocha, chora não que passa. Mal terminou e já me trocou. Tá se enganando, chamando outro homem de amor. Ele não faz o que eu faço e nem arrepia seu corpo. Não sabe que o seu ponto fraco é beijo no pescoço. Assume que quem se prefere é quem faz gostoso.